timidez. Ajoelha, vem mamando um por um de cada vez. Ajoelha, vem mamando um por um de cada vez. Ajoelha, vem mamando um por um de cada vez. Oi, que mulher experiente liberou sexo oral. Com esse sorriso atraente e boca profissional. Oh, mas que mamada legal. Mas que mamada legal. Oh, mas que mamada legal. A saliva da tua boca tá molhando o meu pau. Oh, mas que mamada legal. Oh, mas que mamada legal. Novinha da boquinha rosinha, então vem mamando a minha pica todinha. Novinha da boquinha rosinha, mamando a minha pica todinha. Então vem mamando a minha pica todinha. Então vem mamando a minha pica todinha. Aí novinha, desse jeito tu desanda. Se quer mamar, então mama. Se quer mamar, então mama. Aí novinha, desse jeito tu desanda. Se quer mamar, então mama. Se quer mamar, então mama. Que boquinha é essa? Que boquinha é essa? Ela mamou no beco pros meninos da favela. Ela mamou no beco pros moleques da favela. Que boquinha é essa? Que boquinha é essa? Ela mamou no beco pros meninos da favela. Ela mamou no beco pros moleques da favela. Se você quer mamar na laje, um boquete quer fazer. Bota a boca no garoto e agora é tudo com você. Bota as meninas pra mamar. Tugududugududum tá. Bota as meninas pra mamar. Tugududugududum tá. Bota as meninas pra mamar. Tugududugududum tá. Bota as meninas pra mamar. Tugududugududum tá.